E aí, meus amigos, aqui é o Diego Flyfish e começa agora mais um Gavi Estática. Estou aqui com a Vivi. Olá. Com o Fábio Nazaré. E aí, traço. Com o Ike Frost. Fala. E tô aqui com o Louco. É nós que voa. É nós que voa, bruxão. Ah, eu conheço. É nós que voa, bruxão. É nós que voa, bruxão. Conversa do TeamSpeak. E hoje falaremos aqui de trollagens, cara. Esse termo que invadiu a internet aí nos últimos tempos. E já puxa aqui, Ike, o que é troll pra você? Cara, troll é uma... um bicho grande, verde. Você só pode matar ele com fogo ácido, é, né? Fogo... Não, depende. Em D&D é só fogo ácido. Você pode deixar ele também no sol que ele vira pedra. É, depende do RPG que você joga. Né? Não, falando sério. Falando sério. De hoje, apesar de que falando sério no assunto de hoje vai ser foda, né? Tá ligado que a zoação que você fez foi mais séria do que o assunto, tá ligado? É verdade. Você conseguiu fazer um contraste aí. Pô, eu trolei, já comecei trollando o assunto. Na verdade, o termo troll, creio eu, não tem nada a ver com o troll na mitologia nórdica, né? Na verdade tem, né, cara? Porque eu acho que, assim, a relação que se dá entre o troll da mitologia nórdica e o troll da internet, que é o que a gente tá falando aqui hoje, né? É que troll é simplesmente uma criatura bárbaro, sacou? Uma criatura desse tipo que é basicamente o que o troll da internet é, né, cara? Ele é aquele cara que entra num site, num fórum, alguma coisa assim, e entra causando caos. Entra sacaneando, zoando todo mundo, fazendo flood. Escroto. First. Não, cara, first não é troll. É um troll moleque, né, cara? Não, são só idiotas, sacou? É uma trollagem infantil, digamos assim. É, porque o cara que chega postando first nas paradas... É carente. Ele nem... É, ele é só um carente, sacou? Ele é só um imbecil carente. Porque o cara que é troll, ele não simplesmente faz coisas bestas. Às vezes, uma trollagem, ela pode ser extremamente bem elaborada. Mas, geralmente, alguém termina chorando quando ela é feita. Primeira vez que eu escutei o termo troll desse da internet aí, foi até enquanto eu estava fazendo a divulgação lá de um post do gaveteiro, não lembro agora o quê. Que os caras estavam dizendo que eu tava trollando, né, velho? Eu não sabia nem que porra era isso. E aí... Também, quem falou que você tava trollando também não sabia do que você... Provavelmente. Tava... Obviamente. Agora, na época, quando eu fui procurar o termo, ele falava que era mais quando as pessoas se passavam por outras, tá ligado? Tipo como se fosse meio o fake. Porra. Porque teve um cara que me defendeu lá, tá ligado? O pessoal não gostou lá da divulgação que eu fiz, aí teve um cara que me defendeu, os caras disseram, na verdade, que aquele cara que tava trollando, como se aquele cara fosse eu, tá ligado? E eu tivesse me defendendo. Ah, você fosse... tivesse se passando pelo seu defensor. Uhum. Isso. Aí os caras... eu vi alguém falando, eu acho que esses caras estão trollando, e eu, porra, what the fuck? Aí quando eu fui pesquisar, eu vi isso. Cara, na Wikipédia tem outra explicação. Ele diz aqui que o termo surgiu na Usenet, na rede, né? E é derivado da expressão em língua inglesa trolling for suckers, que significa lançando isca para os trouxas. Ou seja, o troll vem de trolling, que é o verbo, né? É, faz sentido também. É, isso foi uma utilização mais inicial, né, do termo. Na verdade, tem utilizações ainda mais antigas do termo trolling. Caralho, velho, você aprendeu isso na faculdade, né, velho? Ué, eu não fiz faculdade de história à toa, né, cara? Eu estudei alguma coisa lá. Tinha uma matéria, né, velho? History of Troll. No Egito Antigo, descobriram múmias, indícios de trollagem. Não, na verdade, porque tem algumas utilizações do termo trolling foram feitas em 1972, de alguns pilotos de caças na Guerra do Vietnã, que trolling era, tipo, caçar os caças MiG do inimigo, sacou? Eles faziam a troll face também. É, né? Pintava, assim, na cabeça do míssil, sacou? A minha pergunta é, de onde é que saiu essa troll face? Então, veja, além de que todo meme na web tem uma origem real na vida, né? Tanto que, se vocês pegarem aquele cara dando risada, assim, o pessoal assimila ele com o chefe do Parker, né? Do Homem-Aranha. Eita! Porra. Ô, louco, mas tu falou aí dos memes, explica aí o que é memes, que nem tu... Eu só fui saber semana passada. Ah, os memes são aquelas imagens muito conhecidas, assim, que rolam, o pessoal faz tirinhas com elas. Como que eu posso explicar? Elas agradam tanto, elas cativam tanto o pessoal. Um meme muito conhecido é aquele Forever Alone, o pessoal pega, olha, vê aquele... ver uma imagem assim que tem alguém sozinho já vem na cabeça, é instantâneo. É que nem pensar no Forever Alone. Assim, na verdade, isso também é um meme, mas assim, o que significa meme mesmo é algo que se repete, sacou? Tanto que já praticamente perdeu a origem, que já é utilizado para outras coisas, ou que ninguém sabe mais como era utilizada originalmente. Ah, é tipo gíria, gíria... Não, é como se fosse um... não exatamente, é uma parada assim que, por exemplo, o Trollface é um meme. É, não sei se vocês se lembram de um outro meme muito famoso, cara, que era uma... O nego já utiliza hoje até a sua frase, que é All your bases belong to us. Não sei se vocês já ouviram falar ou já leram essa frase. Isso, pra você ter ideia, é de um jogo antiguíssimo, cara, muito antigo, que, assim, foi traduzido japonês horrivelmente e nego sacaneou, sacou? Então, assim, o meme, ele não é necessariamente algo... com utilização prática, é simplesmente algo que nego repete a exaustão, na maioria das vezes, nem se sabe mais a origem, sacou? Ou quando começou a se repetir aquilo, ou por quê. Pô, mas o cara que inventou Trollface deve ficar puto agora, né, velho? Porra, quem é que sabe quem foi que inventou? Porque ele não tá ganhando nem um realzinho com isso. Velho, eu vou te falar que provavelmente, pros trolls, assim, pro pessoal da internet, e pra de onde isso se originou, provavelmente, que eu vou citar depois, que é um tópico por si só nessa gravação de hoje, provavelmente o fato disso ter se espalhado já é pagamento suficiente pro cara que criou isso. É, tenho, né, certeza que ele deve ficar muito feliz. Se o propósito foi esse, né, velho? Que às vezes o cara fez essa carinha, sei lá, pra fazer uma parada que não tinha nada a ver, tá ligado, com isso, os caras usaram pra trollar, né, velho? Isso é um bom exemplo de trollado. Pô, mas o bom exemplo que tá falando aqui em off foi o do Evilzinho, né, na gravação do Gabichato com a Pirataria, né? Na verdade, essa foi uma trollada fail, né, cara? Porque ele foi trollar... Ele se trollou, cara. Foi trollado, né? Ele foi trollado pelo PC dele. É, eu não sei se a gente já falou disso, velho, mas eu acho que até se você escutar o Gabichato, que dá pra notar em algum momento, que aqui a gente grava, cada um grava a sua voz, né? Aí o Ivãozinho, na hora de gravar lá no final, quando ele vai salvar, ele fala, porra, não salvou não. Aí todo mundo, caralho, foda, não sei o que lá. Ele faz, ah, peguei todo mundo. É quando ele vai salvar, dá pau, tá ligado? É. E pior que ele fala depois, né? Agora é sério, né? E ninguém acreditando, né? É, pô, deixa de sacanagem, pô. De sacanagem? E por fim, era realmente, tinha sido verdade, cara. Desligou, foi. Essa vai pra... Valeu. Não, essa vai pra sua morte, seu infeliz. Mas se bem que o termo troll hoje tá meio banalizado, né? Tudo agora é troll. É, eu ouvi muita gente falando já hoje em dia, o negócio do cara ser troll às vezes como uma coisa legal, né? Eu não sei se é bem esse. Pô, né? Existe o troll do bem na minha concepção. O troll do bem, como é o troll do bem? Troll bondoso? Como assim? Não, troll da caridade. Eu vou dar um exemplo. Cara... Não é um exemplo da vida real, mas alguém que trollasse, por exemplo, uma pessoa escrota, tipo aquele deputado lá, foi homofóbico, né, racista. O cara que conseguisse trollar aquele cara, deixar ele puto, seria um troll do bem, na minha concepção. Não, cara, assim, isso não é um troll do bem, isso é simplesmente um troll. Ele só direcionou contra uma pessoa que merecia ser trollada, não quer dizer que... Bem, faz sentido. É, até porque pro cara, ele não vai ser do bem, né? O cara trollado, ele não vai achar que o troll é do bem, né? E porque, provavelmente, se ele for realmente um troll de verdade, ele vai trollar alguém inocente no dia seguinte. É o keep trolling. Keep trolling. Um exemplo de troll também foi o que aconteceu comigo, né? Eu, de repente, tinha 100 giga livre na minha máquina e, de repente, não tinha nada. Até eu descobri que o F12 do Fraps é o que ativava a gravação e que eu tava aumentando o volume com o F12 do programa de DVD. Resumindo, eu fiquei um mês com a cabeça cheia por causa de uma pseudo HD cheia. Então, esse daqui já é um troll sem alma, né, cara? É o troll do acaso, né? Um troll inteligência artificial. É interessante, pô. A gente já tá começando a fazer umas diferenciações de trolls aí. Uma trollada muito bonita que eu vi uma vez acontecendo, foi de uns camaradas, um certo grupo, em determinado momento, invadiu, hackeou o YouTube, você vê o poder dos caras, e sempre que uma pessoa tentava acessar um vídeo do Justin Bieber, era automaticamente transferida pra um site pornô. Uma bem feita, cara. É uma trollagem. É um troll do bem, cara. É um troll do bem, né? Beleza. É o evil troll e o good troll. Nesse campo musical aí, vocês ficaram sabendo daquele caso lá, daquela Rebecca, qual o nome? Rebecca Black. Pô, qual foi o esquema dela, hein, cara? Que até hoje eu não... Quem sei, Rebecca? Aí, já explica pro Fábio. Você já tá chegando atrasado na história, porque já tá uma nova na sequência. Mas vamos pro cara, eu não sei nem quem é essa pessoa. O Fábio não sabe nem quem é a Rebecca Black. O lance foi Rebecca Black é uma menina, deve ter uns 14, 15 anos, eu acho, que gravou um vídeo cantando uma música muito idiota. Tipo, sou f***. Assim. Não, ela não gravou um 90% vídeo. Da música, ela fala Friday. It's Não, mas é idiota como quase todas as músicas pop. Ela não gravou um vídeo. Ela é uma cantora. Pô. Ela ganhou da mãe e do pai $4,000 para gravar um clipe de presente de aniversário. Essa é a história que ela fala mesmo, que é essa história. E essa garota é americana, isso. Pelo nome. É. Ah. Aí ganhou um dinheiro do pai dos pais para gravar um videoclipe porque ela queria. Aí ela foi lá na gravadora. Só que a menina canta mal pra danar. E o clipe é ruim de doer. E a música é pior ainda, e a cara. Letra da música é doente mental. É música de velho, criança retardada. Agora aí que tá. Até agora eu não consegui visualizar. Assim, não que seja boa, longe disso. É uma música ruim e tudo, mas... Ruim? Eu não consegui entender. Ela conseguiu 50% de negativação no YouTube. Era isso que eu ia falar, pô. Mas é isso que eu ia falar. Eu acho que tem muita coisa pior no YouTube que eu não vi essa repercussão de povo negar tanto assim, botar aqueles joinhas pra baixo, tá ligado? Aí é que tá, Fly. Aí que tá a arte da trollagem. Então, mas é o que eu tô falando, é que eu acho que alguém em um dado momento, com alguma certa, como eu posso dizer, influência, falou, cara, isso é ruim, vamos trollar ela, tá ligado? Porque tem muita coisa ruim, cara, pior, que não tem essa repercussão negativa, tá ligado? Então, mas o que foi falado é que ela entrou no site certo. Como assim? Assim, certos, entenda como você quiser. Nos sites ela errados, eu diria, ela conseguiu aparecer nos blogs e sites certos, entenda como quiser, de muita audiência, e aí o pessoal viu, achou ruim e foi propagando. É um dos maiores virais que tem hoje. É o dela. Nem Justin Bieber conseguiu isso daí. Isso já virou um meme, na verdade. É um exemplo do que virou um meme. É, o que eu acho que pode ter acontecido, velho, é tipo assim, ela foi, fez o clipe dela e tudo, e ela foi no fórum de metaleiros, tá ligado? E falou, saquem aí a música que eu fiz. Só se for, cara, pra ter essa repercussão assim. Não, não foi assim. Não tô dizendo que foi, eu tô dizendo que poderia ter sido. Cara, né, sei lá. Eu vou explicar o que aconteceu na verdade. Os trolls da internet, eles são uma espécie que prefere presos indefesos, que você pode causar um trauma maior, entendeu? Eles sentem o cheiro da fraqueza nos dados da internet. É, né? Horror! Então, quando aparece uma figura, feita essa Rebecca Black, que tá praticamente pedindo pra ser trollada até a morte, os caras não resistem. Cara, eu acho que o nego da cidade dela deve ter ido na casa dela trollar ela. Normalmente o pessoal pede pra chegar a sexta durante a semana, né? Hoje dizem isso, pode mais, porque Friday, né? Tem uma parada, cara, que tem que ser falada quando se trata de trolls e de trollagens em geral na internet. Existe na internet um site que a única comparação justa a ser feita com ele é que ele é o inferno da internet. É o lugar da onde todas as coisas ruins surgem. E provavelmente onde 90% das trollagens do mundo saíram desse lugar, cara. Que é o 4chan. Ah! Algum de vocês já ouviu falar? Já. Sim. Tem um amigo meu que vive passando o link dessa merda. Amigo seu Rafael. É. Então, cara, 4chan é um lugar, cara, que não é pros fracos de coração. O cara que entrar naquele site, ele tem que, tipo, entra com um terço na mão e uma estaca de madeira na outra. Não, alho a também. A trollagem desse site, de cara. Prata. A trollagem desse site, eu não sei se é esse ou algum derivado. Já começa que eu não sei o que porra é, velho. Que tem um amigo nosso, meu e Davi, que vive passando link dessa merda. E ele, vez por outra, ele redireciona a imagem lá que o cara quer passar pra uma de um cara mijando na cara de um velho, tá ligado? Um cara pelado assim, mijando na cara de um velho. Aí, vez por outra, o cara tá passando uma parada e aparece isso, tá ligado? Aí eu fico, cara, velho, você tem uns gostos muito esquisitos, para de mandar essas merdas. O quê, pô? O quê, tá ligado? Cara, teve um dia que eu briguei com ele por causa disso. Eu falei pra ele, porra, cara, fica mandando essas porcarias pra mim. Vai mandar isso pro Diego. Por que pra mim, porra? Cara, isso daí é leve pro que tem de hediondo naquele site. Não sei se vocês já ouviram falar de GOAT, que é o Girls One Cup. e outras coisas que surgiram. Estamos familiarizados com essas coisas aí, mas o que, que tem a ver com o site, essas paradas aí? Cara, eles são os caras que espalham isso pro universo, pra toda a internet, e eles que postam isso em todo lugar. Provavelmente foram eles que falaram, né, cara, essa Rebecca Black tá merecendo a gente dar uma zoada nela. Exatamente. Não, você pode ter certeza absoluta que em algum momento isso caiu no 4chan e que eles se ergueram em massa como um monstro anônimo, uma criatura sem rosto e atropelaram tudo que essa Rebecca Black tentou fazer. Cara. Tipo aquela bola de carne do final de Akira que sai engolindo tudo. Exatamente, exatamente. Comparação perfeita. Eu ouvi um exemplo de um troll lá no Tosco Chanchada, um podcast. Eles pegaram nos Simpsons, tá ligado? Pra mostrar os exemplos. O maior exemplo é o Bart, né, cara? Ele é um troll. É. O Bart. Achamos o difundor do troll no mundo. Mas, cara... Bart Simpson. Veja só, eu acho que a nossa definição de troll aqui tá sendo muito abrangente. Qual a diferença de um troll pra um filho da puta? Porque o Bart sempre foi um filho da puta. Até antes de surgir o termo troll, né? O filho da puta, eu acho que ele geralmente ele causa um efeito de revolta entre as pessoas. O troll nem sempre, cara. Causa muitas vezes admiração também, né? Não, assim, é porque eu acho que o troll, a diferença do filho da puta pro troll, é que o troll ele faz a filha da putagem com o objetivo de sacanear alguém, sacou? Sacanear alguém, assim, de forma que todas as outras pessoas em volta possam ver, sacou? E muitas vezes as pessoas queriam fazer isso, mas por falta de coragem, né, cara? Troll é o cara corajoso, não, né? Que faz aquilo que a gente tem... Também não necessariamente isso, né? Porque muitas vezes o troll é anônimo, né? É, troll é algo mais voltado pra internet justamente porque o cara é protegido pela anonimidade da internet. Troll, né, é o covarde, então. Não, não é um covarde. Não, não é que seja covarde. É o cara que tem iniciativa, tá ligado? O troll, ele planeja, entendeu? Ah, agora a gente tá chegando num denominador comum. A trollagem tem um quê de intelectualidade. Exatamente. Caralho. É, cara, você não pode ser troll burro, pelo que eu entendi por aqui. É porque assim, se você é um troll burro, a trollagem se volta contra você, entendeu? Um exemplo de troll na site, em blog, assim, por exemplo, é quando você prepara aquele post da hora, aí você erra numa imagem ou numa frase, põe uma palavra errada, o cara, a primeira coisa que ele posta é o erro. Ah, sim. Ele não vai falar bem do post. Isso daí é uma trollagem. Pronto, você falou de uma coisa agora que aconteceu comigo. Eu fiz aquele vídeo pro Jovem Nerd lá, da animação, essa última, baseado naquele Nerdcast de RPG que eles fizeram. E eu fiz, assim, animação, tipo, fui terminar, era 4 horas da manhã, tá ligado? Mandei pros caras e os caras postaram lá, né? Pô, a animação, um monte de gente elogiou e tudo, mas tinha um cara que só falou que eu tinha escrito alguma coisa errada. Agora eu não vou lembrar o que foi, que eu escrevi errado, botei cedilha em alguma parada que não tinha cedilha, velho. É, foi um negócio desse tipo mesmo, foi uma cedilha. E assim, eu não sou contra o cara corrigir, tudo bem, mas o cara não só corrigiu, ele deu toda uma zoada, tá ligado? Como se eu fosse o cara mais burro da face da Terra por ter escrito aquele negócio lá. Isso daí é uma trollagem, porque aí você pega um erro e explora ele a fundo. Junior, você está falando isso porque você está com ressentimento, porque outro dia você postou um negócio lá e eu fui falar pra você que tava errado. Não, olha só, você simplesmente postar uma parada aí e outro cara pegar no pé, né, dos erros de português, é simplesmente um cara que pega no pé. Ou um cara chato, ah, eu uma acho trollada. Que você tá colocando o troll no pedestal e venerando, velho. Não é bem assim, tem troll ou escroto? Não, eu vou te dar um exemplo do que é um troll com relação a erros de português. É. Ou melhor, erros de inglês, porque esse texto tá em inglês. Erros de ortografia, é, né? Esse daí é um exemplo de um troll que sacaneia erros de português. Ortografia. É. Porra. Ortografia. Isso é uma trollada feia, que só você riu, tá vendo? Se todo mundo tivesse rido... Deixa eu! Que saco! Caras, olhem essa. Essa é uma... Cara, essa é muito... É uma trollada muito linda. O que? Da ortografia, esse daí? É. Deixa eu ler. Sim, pra você que tá ouvindo, todas as imagens que a gente comenta aqui, a gente coloca lá na postagem desse Gavi Estática, né? Eu não sei nem inglês, então eu fui trollado. Não, ler você consegue, pô. Você não consegue entender, né? É. Viu? Velho, esse conseguiu. Cara, entendeu qual que foi o objetivo do cara ao postar? E como que ele consegue fazer a pessoa ficar cada vez mais desesperada? Mais puta da vida, né? Exatamente. Mas tem uma parada que também tem na Wikipédia. O negócio do troll é quando você vai discutir com o troll, ele já ganhou, tá ligado? Don't feed the trolls. Exatamente. Cara, você conseguiu, exatamente, você conseguiu trazer à tona o que é ser um troll. É o tipo de cara que se você der a bola, o seu destino tá traçado. Você vai chorar de raiva no final. Que coisa profética, né? Alguém aqui já conheceu um troll profissional? Um troll profissional ganha dinheiro fazendo trollagem, hein? Felipe Neto. É, o Felipe Neto. O Felipe Neto é um troll, cara. É o troll dos trolls, cara. Mas Felipe, Felipe, você fala mal de tudo, então você também é troll? Não, sua mula. Porque muita gente, eu vejo, cara, o pessoal levando a sério as coisas que ele fala, tá ligado? E o cara nem é daquele jeito, tá ligado? Porque até ele... É, não faz sentido. Não faz sentido. Tem um Rapadura Cast, mó antigão, assim, que ele participa. Ele não era conhecido ainda naquela época. Cara, mó calminho, tá ligado? A pessoa que se aperreou com o que ele falou, pronto, ganhou. É. Tem uma porrada de vídeos, né, que as garotinhas fazem brigando com ele, né? Ah, é? Nunca vi, não. Mas... É, tem resposta Felipe Neto. Aí é oficializar que foi trollada, tá ligado? É. A pessoa fazer uma parada desse tipo. Exatamente. Ela bate no peito e diz, fui trollada. É, exatamente, cara. Pô, não, e agora eu vou contar a história mais foda de troll que eu já ouvi, cara. Trollagem, né? A essência do quê? Alô, alô, alô, 1, 2, 1, 2, 3. Esse menino, ele ri sozinho, né? É. Ele não compartilha da alegria com a gente. É meio filme de terror, né? Essa porra. Acabei de passar pela TV, que é uma coisa que eu não vejo faz muito tempo. E aí os caras inventaram agora uma escova que dança no meio. Dança? Ela se mexe pra um lado e pro outro, no meio das cerdas. Ai, meu isso Deus! Isso é uma revolução. Mas isso já tem faz tempo. Deve ter visto aquela lá do... Aquelas que é em CGI, tá ligado? Parece que eu falando, tá ligado? Com voz encorpada. Tá, eu sou uma escova, não sei o que. A escova pequena e fala, cara, isso era igual. É. O cara se não, ela é... Quem que escreve essas propagandas, né, mano? Eu queria saber quem são os dentistas que aconselham lá a usar tal creme dental, né? Porque eu nunca vi nenhum dentista falando pra mim pra usar algum específico. Das pessoas na rua, né? Meu cunhado é dentista e ele disse que tudo isso é besteira. Eu nunca vi, cara, que dentista é esse. Quer falar, sei lá, 9 entre 10 dentistas. O meu é sempre o que não aconselha, tá ligado? Sempre o meu é o décimo. Pô, a minha dentista disse que não era pra você usar aquelas pastas que vem com um quadradinho dizendo que vai ficar branco o seu dente. Porra, mas eu usava esse tempo. Você tava crente que funcionava? Ela disse que faz mal aquela parada. É. Faz, porque ele... Com o tempo vai arrancando o esmalte dos dentes, vai desgastando. É, vai deixando seu dente sensível. Vai fazer a contagem pra começar a gravar? Pode ser, eu tô pronto aqui. Eu também. Passa então, meu filho. 1, 2, 3, gravando. Vai tocar musiquinha? Não, meu filho, isso é só depois, né? Não é ao vivo não, essas paradas. E aí, meus amigos, aqui é o Diego Flyfish e começa agora mais um Gavi Estática. Estou aqui com a Vivi. Olá. Com o Fábio Nazaré. E aí, traço. Com o Iken Frost. Fala. E agora eu vou ter que fazer uma pausa porque eu chamo como, cara? Vai ser louco, vai ser Júnior, vai ser o quê? Eu acho que louco fica legal. Pô, mas é ele que tem que falar, porra, não é você. O cara que sabe o nick dele, né, porra? A risada do Ike é muito engraçada. Mas se bem que o termo troll hoje tá meio banalizado, né? Tudo agora é troll. Eu escutei essa frase essa semana. Tudo é troll na internet. É, isso... Não... não, pode falar. Hum? Pode falar. Quem tava falando antes? Ô, louco. Interrompi assim aqui. Não, acho que eu terminei. Pode limpar? Mas... Ô, louco. Tá bom, né? Sou foda, na cama eu esculacho. Eu tava pensando, agora que esse termo tá tão popular, né, do troll, deviam pegar aquele, sei lá, tipo Minas de Moria, no filme, né, o cara fala, ah, eles têm um troll das cavernas vindo, vinha um troll face, tá ligado, derrubando tudo depois. Provavelmente tem por aí, cara. Eu sou sinistro. Você perguntou, louco, o que era isso? Tá aí, é isso. Entendeu? Hum? Porra. Que isso? Ah! Cara, eu fico pensando, quando eu era adolescente, não era retardado desse jeito. Ah, eu não posso falar por mim. Eu já fiz muita merda, velho. Não, eu era bem retardado, cara. Eu era bem retardado, sim. Mas é aquele negócio, né? A adolescência passou e eu consegui eliminar todas as provas. Então. É, eu apenas finjo que não existiu, tá ligado? Mas eu era retardado. Ah! Tô com fome. Fábio, por favor. Eu sei que é você. Estou vendo a sua janela piscando. Caralho, essa foi carregada, hein? Tá chorando. Ele tá chorando. Ah, isso é muito foda. Pô, ele fez a voz de Louro José agora, velho. Oi. Ai, Ana Maria. You know the rules, so does he. Essa foi foda, cara. Só vou ter que salvar. Porra, cara, cadê? Velho, eu, enquanto você procura aí, eu me lembrei de um exemplo de trollagem da época que nem tinha esse termo ainda, a gente não usava. Que foi lá do fórum que ele postava. Meio que teve uma vez... Eu não sei se o louco postava nessa época, velho, mas foi, deu pena, velho, do f***, que ele fez um tópico, tá ligado? Tipo, acho que com um ano de CT, dois anos, não lembro agora. Ai, das estatísticas? É, ele fez um tópico falando da história, do carinho que ele tinha pelo CT, né, que ele disse, pra homenagear o CT nesse ano, sei lá, vamos botar aqui. Ele fez um tópico mostrando as estatísticas lá do CT, de quantas pessoas entram, não sei o que lá e tudo, tá ligado? Era um texto gigante, velho. Davam, acho que umas quatro páginas de Word, velho, no fórum, tá ligado? Uhum. E tipo, a primeira pessoa que postou, que era um cara que era troll mesmo, só entrou pra trollar, falou, e o Kiko? Uhum. Tá ligado? Que, tipo, ninguém tinha respondido ainda, ele foi a primeira pessoa que respondeu, tá ligado? E depois daquilo tudo, e tipo, ele não falou mais nada, só falou, e o Kiko? E não voltou mais, tá ligado? Não postou mais nada, tá ligado? E tipo, porque eu acho que esse cara também é um troll. Esse cara, ele fez o que tem descrito lá na Wikipedia. É. Ele semeou a discórdia e meteu o pé, pô. Pois é, e tipo, o f*** de tudo, o cara que a gente considerava e tal. É, mesmo assim, eu quando li, a minha reação é tipo, velho, tá ligado? Depois vai, porra, velho, sacanagem, velho, tá ligado? Ah, já devia ter feito isso não, velho. Acho que já deu já. Velho, vai ficar... Por mais que esteja com 1h20 aqui, vai dar uns 20 minutos. Vai ficar um programa de uns 20 minutos. É. Sofrido, a gente vai tirar 20 minutos. É que eu falar, não sei se deu, mas... A gente não tá conseguindo falar mais nada, né? Ah! Saiu. Uai, tá preparando alguma coisa pra trollar a gente, eu tenho certeza. Isso é da índole dele. Que é a pessoa de má índole do grupo, né? É, tô aqui. Voltei. É, é que você foi taxado de pessoa de má índole. Não que eu não seja, mano. Não tenho muitos argumentos, né, pra me defender. É porque, na verdade, assim, quando eu era mais novo, não conhecia o mundo, eu era o cara trollado padrão, sacou? Aí eu cresci, conheci as maldades do mundo, entendi como funciona, e eu passei a querer me vingar contra o mundo. Você poderia ter sido o Columbine também, né? Não, isso não tem a beleza de uma trollada bem dada. Como não tem, cara? É sangue, sangue jorrando. Pois é, cara, você sendo um troll, você não derrama sangue, você derrama lágrimas. Entendeu? Pessoal, chegamos ao final de mais um Gavi Estática, mais um bloco de notas aqui. Eu sou o Diego Flyfish e tô aqui com o Fábio. Olha aí, rapaz, estamos por aqui. Ah, que coisa. E o Aiken também tá por aqui. É, a gente quebrou os joelhos da Vivi pra poder tomar o lugar dela. É, né? Cada um quebrou um, né? Vivi está de licença médica. Né? Pois é, bugou o pé dela tá formatando, né, cara? Aí não pôde estar aqui. Porra, podia ser fácil sim, né? Inclusive, cara, se esse Gavi Estática estiver atrasado, essa vai ser uma das razões. É, a culpa é dela. Quem manda, né, velho, fazer essas coisas. pra quem não sabe, a gente já comentou em uns Gavistáticas um tempão atrás, né? Que ela tinha torcido o pé. É esse problema ainda, cara. Não é um novo, tá ligado? Falar dos os comentaristas que tivemos no Gavistática passado. Gavistática aí de histórias escrotas de trabalho. Que deu muitos comentários, né, cara? Não esperava. Por incrível que pareça, né, cara? Pois é, deu mais comentário que o do Eduardo Spohr, cara, que tem sido um tema muito mais relevante, né? Centenas de vezes mais relevante. Cara, relevância não leva a nada nesse país. Eu que é putaria. Por isso que esse deu tanto comentário. Pois é, né? Vá procurar os vídeos mais acessados do YouTube, né, cara? Com certeza não vai ser um documentário do Discovery, né, cara? É. Beleza, tivemos comentário aqui do Vitor Lopes. Um ouvinte novo aí. Do Emiliano Eloy Silva Barbosa. É. Ives, né? Ives. Nome esquisito. Que é um nome esquisito, né? É. Comentário aqui também da Manu Agra. Durante muito tempo eu achei que fosse Manu Angra. Aquele negócio que você só lê o início e o fim da palavra. Pois você é, né? Teve comentário do Will também. Will, que é o Cabral, né? Exatamente. Não sei desde quando ele começou com essa mania de assinar com Will, né, cara? Ninguém chama ele de Will, só a mãe dele chama ele de Will. Ele que ficou interessado aí em saber o nome do puteiro, né? Que veja só, rapaz. Diga aí. Que coisa. É, sou eu? Não, é o Ike. Hã? Sou eu? Ah, tá. Eu tô tentando discernir, é a Preda 00 mesmo? Acho que é a Preda, velho. Cara, acha um nick melhor. Essa é a dica que eu dou pra você. Cara, eu ouvi antigão também, velho. Não sei se vocês já viram eles por aí. Sim, eu lembro dos comentários antigos dele. E ele parece que veio com naquele Gavistática lá de mitologia nórdica. Ele foi um dos que não escracharam a gente, né? Apredejaram a gente. Ah, beleza. Recebemos o comentário... Não vou nem comentar, né, velho? Recebemos o comentário também do Paulo, que tá querendo mais programas My Precious, sei lá o que isso quer dizer. Puta, deve que ter cara, a ver lá com a história, né, com a história lá do cara. E tivemos comentário do Neto também. Diego Ferreira. Esse Diego Ferreira, o comentário dele lá, ele tava achando que a gente ia falar hoje sobre Douglas Adams, né, cara? Porque esse Gavistática tá saindo no dia da toalha, né? Exatamente. Se a gente fosse um pouquinho mais programado, né, velho? Até dava pra fazer essas coisas. E também foi o dia que eu tomei um banho. Aí, toalha, banho. Porra, você falou isso, aí eu não tomei banho ainda hoje, velho. Comentário também aqui do Alak, o cara que a gente não sabe pronunciar o nome. Se for igual aos nomes desse tipo que eu conheço, é o Alak. Você fala com a garganta, o Alak. Já várias vezes que ele vem falando aí que tá querendo um cast pós-apocalipse. Esse é um tema maneiro. Um cast não, né? Sobre o mundo pós-apocalipse. Um cast pós-apocalipse que seria no fim do mundo, né? A gente gravando. Exatamente. Não existiria, né? Porque seria pós-apocalipse, não teria como gravar um podcast. Com o último computador da humanidade. Ah, mas aí não teria internet, pô. A gente ia gravar e escutar nós mesmos. Convenhamos, né? Não tem muito o que fazer no mundo pós-apocalipse. É, né? Tem que inventar coisa pra não ficar entediado. É, porra. E também teve o comentário do JK, vulgo Ciro, é isso? Eu acho que é. Na verdade, ele botou tudo junto, né? Pode ser uma coisa assim. JK vulgo Ciro. Pô, falamos junto, hein? É. Porra. É. Pode ser um nome meio japonês, JK vulgo Ciro. Arranja um nick melhor também. É, Jonas. Jonas, com N-A-S maiúsculo e... Ó, eu vou dar uma dica pra esse cara. Não é assim que a gente usa a letra maiúscula. É, não é no final. Ela não. Vem no início. É só a primeira, é. Também aqui o Pablo Bittencourt. Bittencourt? Bittencourt. Bittencourt, isso aí. Bittencourt. Nome de shopping aqui da cidade. Tem shopping aí, cara? É uma galeria que nem me chama de shopping. Ah, então tá que nem Maceió, assim. Os padrões da cidade, né? E finalmente, o Valdir também andou comentando no programa passado. Valdir. Beleza. Também conhecido como João do Caminhão. What? Valdir também conhece. Lembra da música do Mamonas Assassinas, cacete? É Valdir, não, porra. Não? É Djair, eu acho, porra. Ah, meu nome é Djair. Isso aí, assim. Djair, é isso mesmo. Ah, tudo nome de pedreiro. Meu Deus. Aqueles caras que mandam e-mail, né, velho? Valdir, pedreiro, 50 anos. Porra. Coitado, cara. Bizarro. Coitado não, né, velho? Vai que tem algum pedreiro ouvindo agora e a gente vai... Porra, coitado. É, você cara. Acabou de sacanear o pedreiro. Tá? Os pedreiros são uns merdas, né, cara? O cara lá na construção, né, com o fone de ouvido dele, escutando Gavistática. É. Ó, eu já mando uma mensagem pra todos os pedreiros do mundo. Me desculpe por associá-los ao Valdir. E as suas cantadas são as melhores, né, cara? Beleza. Vamos aqui já pros nossos e-mails. E você que quer mandar um e-mail para o Gavestática ou para qualquer outra coisa relacionada ao gaveteiro, mande para contato@gaveteiro.com. E aí, quem quer ler o e-mail? O e-mail do Rafael Tadeu, de 22 anos, de São Paulo. Rafael Tadeu é o Rafa Redfield, né? Isso, Rafa Redfield. É ele? Ah, é ele. Tá. Ele mandou uma história aqui, é um diálogo, né? Meio difícil de ler. Ah, de repente você lê aí, pô, a gente altera a sua voz entre uma pessoa e outra, né? Deixa mais fino. Então vamos fazer assim. Ele disse... Eu tenho uma história. Isso aconteceu no meu último emprego, um call center, trabalhando para o saque de um banco. Bom, o cliente ligou, querendo reclamar e tal, e eu atendi. Porém, ele já começou a xingar, falar um monte. Foi mais ou menos assim. Puta que pariu, já reclamei mil vezes e nada resolveram. Vou lá, puxo no sistema e não consta nenhuma ligação. Paro, respiro e falo. Senhor Zé. Você tá mudando a sua voz, pô? Não precisa. Aqui não consta nenhuma ligação. Portanto, realmente a ouvidoria não atenderia o senhor, porque eles só tratam de casos que o saque não foi capaz de resolver. É, não tem nenhum psiônico trabalhando. Então, é meio complicado resolver os problemas por telepatia. Peraí. Como não, sua puta paga? É que na verdade, pô, no e-mail... sua puta paga. Eu fiz as alterações no e-mail do cara, pô. Porque ele tinha colocado... Sabe quando o cara censura palavrão escrito? É. Que bota aquele monte de coisinha? Aí eu, pô, velho, deixa eu botar aqui os palavrões. Tá certo. Você é mal de palavrão, hein, Flávio? Puta paga, cara. Aí, então vamos lá. Como não, sua puta paga? Chama o gerente do banco agora, seu viado de merda. Senhor... Não temos gerente aqui, mas posso passar para o meu supervisor, tudo bem? Sua b****, me chamo gerente agora. Aí o Rafael explicou de novo o fato e o cliente. Seu baitola. Tentei de novo na maior calma. Baitola. Pô, cara, esse xingamento tá muito gay, velho. Ah, pô, mas tem que ser escroto, velho. Baitola. Você tem que indicar que se ele continuar a falar palavras de baixo calão, você tem que encerrar a ligação. Falei. Aí vem a célebre frase de encerramento. Tudo bem, senhor Zé. Vou transferir a sua ligação para o Tutu. Quem? Aí desliguei na cara dele e ele escutou. Tu. Puta. Ah, eu queria dizer outra coisa. Cara, ele se achou mal, né, velho, fazendo isso. Eu acho que, na verdade, ele queria contar uma piadinha velha através desse meio. Esse é o grande operador de telemarketing que mandou o cara pro Tutu. Então, próximo e-mail que a gente tem aqui pra ler é o do Caio Braga, 21 anos, estudante de SI. Acho que é sistemas de informação, né? É, né? É, isso. Lauro de Freitas, Bahia. Pertinho de Salvador. Olá, engavetados. Novamente venho comentar sobre o último podcast. Gosto muito desse tipo de podcast. Você tá falando aqui de trabalhos, né, que a gente falou lá. Porque acabo me identificando com algumas histórias e até mesmo com alguns dos engavetados. Isso faz o ouvinte se sentir mais próximo de vocês. Não tão próximo, por favor. É, né? Gostei também dos outros temas. Olhei do que se tratavam e todos me pareceram interessantes. Não se sintam mal pelo comentário dos podcasts curtos. Ele falou isso no programa passado. Continua aqui. Pelo menos vocês fazem com qualidade e com carinho para o ouvinte. Abraços e continue assim, divertindo minhas longas viagens para o trabalho. Algum comentário aí? Foi um e-mail... Simpático, né? Foi um e-mail mais simpático, né? Gente fina. Beleza, esses últimos dois aí, que são amostra grátis de e-mails, eu acho que vai que precisa ler. Eu tava pensando, eles são e-mails mesmo? São e-mails, isso. Só o trabalho de escrever e-mail e colocar... Duas frases, né? Psicopata. É psicopato, pô. Não é psicopato, não. O que tá escrito não é psicopato. Psicopato. O cara escreveu... O cara mandou o seguinte e-mail. Putz, conheci esse podcast ontem, já praticamente acabei de ouvir todos esses programas, vocês mandam muito bem, PS, quero casar com a Vivi, duas coisinhas. Carinha feliz. Meu Deus, uma declaração de amor para a Viviane. E uma declaração de ódio para a gramática, né? Cara... Mas o que você acha disso, pequeno Diego Flyfish, dessas declarações de amor para Vivi despertando paixão? Pois é, entra pra fila, né, pô, cheguei primeiro, porra. Agora o pessoal poderia, quando mandar os e-mails, mandar o nome, a cidade, a idade e, se possível, a profissão, né? Como, por exemplo, o Caio Braga mandou lá de Lauro de Freitas. E, se possível, escrever direito, né, cara? Cara, você não pode xingar tanto assim. A gente não tá ainda no nível de escolher muito, né, cara? A gente não chegou no nível do Jovem Nerd, não, por cara, exemplo. Não, cara, não sou eu que tô xingando e que tô escolhendo. Existe toda uma história de desenvolvimento da língua portuguesa até ela chegar nesse ponto. Não sou eu que fiz as regras. E o outro e-mail é de Pedro Leite. É, ele escreveu, né? Olá, o Gaveteiro é um dos sites que mais acesso todos os dias para me divertir. Você até leu devagar para ele durar mais, né? É, Mas pelo menos, esse cara é um cara bom, porque ele escreveu usando as regras da língua portuguesa. É. E também ele mandou as tirinhas pra gente lá, que a gente postou, as tirinhas de Zodíaco, muito boas. É, porra, o cara tá de parabéns, cara, porque eu chorei de rir com a primeira que saiu. Apesar que não é só ele, né, que faz, tem outro cara também, que eu não vou lembrar agora, mas tá lá. Beleza, e pra terminar aqui, só mandar aqui um abraço pro pessoal que andou divulgando a gente pelo Twitter, que foi o Felipe Faulkner. Um abraço também pro Polar, nosso amiguinho aqui, lá do Nerdrops. Amiguinho, essa cara. É, né, ele que fala assim, né? Oi, amiguinhos. Ele é a traça, cara. Olá, mais uma vez, amiguinho. Um abraço também para o Ives Tomazini, que foi o cara lá que o Eiken disse que tem um nome estranho. É estranho. Não, é maneiro, mas é estranho. Estranho quer dizer que é escroto, né, cara? Não, é, até certeza. Porque tem muito nome comum que é escroto, né? Exatamente. Para o Fábio Santos e o Johnny Castle. Olha aí, um nick legal. É, tem um seriado Castle que eu tô assistindo, maneiro. A gente finaliza assim, né, cara? Nada a ver. Pode crer. Aposto que pode botar mais um pouquinho de Rick Astley, né? Ah, boa!